me convidar um dia pra cantar a mais linda canção. Se não for para Jesus, prefiro não cantar, pois Cristo me salvou e quero meu louvor. Preciso de Jesus em todo meu viver, com o meu louvor desejo agradecer a quem tanto me amou, das trevas me tirou, me fez viver. E quando eu abro minha boca, ele me enche, quer seja orando ou louvando, ele me atende. Se peço vitória na luta, ou se me responde, nas horas difíceis da vida, de mim não se esconde. Eu tenho razão para agir assim, louvar a meu Jesus até o fim. Preciso de Jesus em todo meu viver, com o meu louvor desejo agradecer a quem tanto me amou, das trevas me tirou, me fez viver. E quando eu abro minha boca, ele me enche, quer seja orando ou louvando, ele me atende. Se peço vitória na luta, com si me responde. Nas horas difíceis da vida, de mim não se esconde. Eu tenho razão para agir assim, louvar a meu Jesus até o fim.